E em Recife eles acompanham a Hora da Misericórdia pela Rádio Olinda, da Arquidiocese. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus, nesta quarta-feira. Quero ouvir tua voz. E Deus fala, viu? A palavra de Deus é a voz do Senhor. A palavra de Deus que cura. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, posso ouvir tua voz. Marcos 8, 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhes as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: eu estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos, e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ah, se eu tivesse uma meia hora para explicar, fazer uma leitura orante completa. Olha, por favor, marca ali, nem que seja você... papelzinho, qualquer guardanapo, nem que seja na mão. Marcos 8, 22, 26. Leia mais uma vez. Olha, eu vou dar as dicas, hein? Não vou conseguir fazer o exercício. Pega teu diário espiritual, anota lá os apelos de Deus. Por quê? Marcos é rico em detalhes. Primeiro, fala do toque de Jesus. Segundo, fala que Jesus usa da saliva. Saliva que é fluido vital. Jesus toca, coloca saliva. Segundo, o cego é totalmente lento no processo de libertação. Primeiro ele começa a ver meio turvado. Os catarinenses usam essa palavra. Marta turvo. Meio turvado. Meio embaralhado. Jesus toca de novo. E ele vê claramente. Gente, esse é o processo nosso. É o meu processo, o teu processo de como vemos as coisas. Jesus toca. E a gente começa a enxergar, começa a ver com mais, as linhas mais definidas, mas às vezes nos falta o segundo toque de Deus, que é para ver sem obstáculo. Vamos pedir isso agora, na hora da misericórdia, agora. Eu gostaria que você vai falar: padre, mas pode colocar a mão nos olhos, como eu estou fazendo agora. Senhor, nesse momento da hora da misericórdia, neste dia, nesta hora, toca nos meus olhos. Mas muito mais, Senhor, do que nos meus olhos físicos, na minha retina, no meu globo ocular, nos olhos da minha alma, nos olhos da minha percepção, nos olhos da minha existência, e me faça ver claramente claramente, Senhor. Jesus misericordioso, eu sou este cego que preciso ser curado. Eu sou esta pessoa que quer enxergar melhor, olhar para meu irmão, minha irmã, e de fato vê-lo como tal. Olhar para os problemas e claramente já ver a solução. Senhor misericordioso, tire o desespero, tire o medo, tire as sombras, tire a cegueira. Senhor, faça conosco o que fizeste com este cego. E o Senhor está agindo na vida. Deus está agindo na história. Pode ter certeza, a mão de Deus está alcançando. Pense em alguém que você quer oferecer a bênção de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, essa água que nós vamos lavar os olhos hoje. Abençoai, Senhor, a roupa dos enfermos e as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.